Raízes do Brasil. O melhor da música de raiz, todos os dias, das 5 às 7 da manhã. Cultura AM de São Paulo. 1.200 kHz. Música brasileira. 9:10. A Cultura AM apresenta. Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker e a gente começa o programa de hoje com Zé da Velha, o trombone, e Silvério Pontes no pistão, Sem Compromisso. Thank you. musicalidade pela Cultura M, Jacó do Bandolim e o conjunto Época de Ouro, com a participação de Sivuca, composição de Jacó do Bandolim, Noites Cariocas, Antônio Adolfo, conjunto Nó em Pingo d'Água, de João Pernambuco, Rosa Carioca, e Zé da Velha ao trombone, com Silvério Pontes ao pistão, de Geraldo Pereira, Sem Compromisso, Isaurinha Garcia. Somente um dia, longe dos teus olhos, trouxe a saudade deste amor tão perto. E o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas, embora agora eu te tenha perto, eu acho graça no meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto para uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero. Que me apraz esta ilusão à toa. Acho graça no meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto para uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero e me apraz esta ilusão à toa. chegou, tudo apagou. Palavras levam mar, teu coração, praia distante, em meu perdido olhar. Teu coração, mais inconstante que a incerteza. De Moraes, Maísa cantou Eu Não Existo Sem Você. Elisete Cardoso cantou de Haroldo Barbosa e Luiz Reis, Nossos Momentos. Isaurinha Garcia de Johnny Alf, Ilusão à Toa. 9:30, Leandro Carvalho. canhoto da Paraíba dele, com mais de 1000. Rafael Rabelo e Dino Sete Cordas de Noel Rosa, Conversa de Botequim. E Leandro Carvalho de João Pernambuco, Três Companheiros. Musicalidade pela Cultura Rio. 9h38. De nervoso, tô ficando gago. Posso com a crueldade da saudade. Maldade. Vivo sem a fafafago. Pena desse mumuricundo. Que já virou vagabundo. Só vou poder sofrer o coração que fica ingido. Mulher em mim que fizeste um estrago. Deu de nervoso, ficando gago. Posso com a crueldade da saudade. Maldade. Vivo sem a fafafago. Teu coração me entregaste. Depois de mim, tu mamaste. Tua falsidade é profunda. Tu vai me ficar corcunda. Lá vem Brito outra vez, embriagado, querendo brigar. Vem, segura o Brito, senão o Brito vai me estranhar. Sempre que bebe faz desaforo, o cisma comigo. Brito é bom camarada, porém quando bebe é sinal de perigo. Olá, vem Brito outra vez, embriagado, querendo brigar. Gente, segura o Brito, senão o Brito vai me estranhar. Sempre que bebe faz desaforo, cisma comigo. Brito é bom camarada, porém quando bebe é sinal de perigo. Gente, como está o Brito, bebendo a ponto de se embriagar. Já não vai à casa, já não quer mais trabalhar. Eu já estudei o caso do Brito, apesar de triste, é um caso comum. Pelo amor que se perde, a saudade perturba qualquer um. Vem Brito outra vez, embriagado, querendo brigar. Gente, segura o Brito, senão o Brito vai me estranhar. Sempre que bebe faz desaforo, cisma comigo. Brito é bom camarada, porém quando bebe é sinal de perigo. Gente, como está o Brito, bebendo a ponto de se embriagar. Já não vai à casa, já não quer mais trabalhar. Já estudei o caso do Brito, apesar de triste, é um caso comum. Pelo amor que se perde, a saudade perturba qualquer um. Olá, vem Brito outra vez, embriagado, querendo brigar. Gente, segura o Brito, senão o Brito vai me estranhar. Sempre que bebe faz desamor ou cisma comigo. Brito é bom camarada, porém quando bebe é sinal de perigo. O Brito é bom camarada, porém quando bebe é sinal de perigo. O Brito é bom camarada, porém quando bebe é sinal de perigo. Musicalidade pela Cultura Rio.